pode vir SDS, pode vir Rame, pode vir SB, pode vir a puta que pariu, monta tudo e vem em mim. Porque, meu filho, 2K8 é o terror mesmo. Monta tudo e vem em mim, monta tudo e vem em mim, monta tudo e vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Monta tudo e vem em mim, monta tudo e vem em mim. Pois K8 é o poder. Se bater de frente, vai se arrepender. Se bater de frente, vai se arrepender. Ó, ó, segura aí, segura aí. O grave bate forte e vai te sacudir. Ó, ó, segura aí, segura aí. O grave bate forte, vai te sacudir. Impacto som viçosa que comanda a parada. Tenta contra o Marquinhos, é pedir pra tomar mala. Cê vem drive e apavora, os K8 tem pressão. Não tem pra ninguém, nós detona os vacilão. Não tem pra ninguém, nós detona os vacilão. Monta tudo e vem em mim, monta tudo e vem em mim. Tem que respeitar a pica picosa do Marquinhos.